Olá, ouvintes do podcast Despautada. Aqui é a Fernanda Eggers e eu estou vindo com mais uma indicação. Eu acabei de ver Boneca Russa. Vocês provavelmente estão ouvindo isso bem depois, porque afinal de contas a ideia desses episódios de indicação é que eles sejam curtos e que eles estejam lá para tapar o buraco quando não puder ter um episódio real oficial. Mas eu acabei de ver Boneca Russa, que já é old news, porque, né, já tem um tempo que foi lançado, mas eu achei fantástico. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque fazia tempo que eu não via uma série inteligente brincando com... como é que eu vou falar desta série sem dar spoilers? Porque, afinal de contas, se você não viu ainda, eu quero que você vá lá e assista, não é mesmo? Mas tá na Netflix, tem só 8 episódios e são episódios curtos, com um pouco mais de 20 minutos de duração. E conta a história de Nadia e de Alan. E logo no início a gente vê a história a partir do ponto de vista de Nadia, que é muito mais interessante. Ela morre e volta à vida sempre no dia do aniversário dela. E com o passar dos dias do eterno Dia da Marmota, inclusive a inspiração provavelmente é de lá, mas nossa, que visão refrescante disso. Com o passar dos dias e dos episódios, ela vem a conhecer uma outra pessoa, o Alan, que está preso no pior dia da vida dele. E eles são forçados a conviver, porque afinal de contas são as duas únicas pessoas que sabem que aquele dia está se repetindo para sempre e estão presas nele. E aí, à medida que o tempo passa, as coisas começam a ficar mais esquisitas. Cada vez que eles voltam, tem alguma coisa fora do lugar. E o que eram os episódios de ambientação, de apresentação das personagens, inclusive com muita repetição, né, com pouco aprendizado, sempre com variações de um mesmo padrão, ou mesmo trabalhando algumas emoções que não eram aquelas que levariam a um amadurecimento, vamos chamar assim. É que eu tô fazendo o máximo para, né, preservar o final da série, porque tem um jogo muito interessante e ela é muito curta e tá lá de graça no Netflix. Eu acabei de ver aqui no tablet com preguiça de ligar o computador e acho que vale super a pena. Inclusive, eu gostei muito do final, sem dar grandes spoilers, mas me ficou me parecendo quase como se... Sabe aquelas histórias dos mitos gregos e tudo mais, em que eles davam tarefas para os humanos, ou então os mitos em que os deuses envolvem os humanos em certas ciladas e depois fazem o teste para ver se eles aprenderam alguma coisa, que parece que é uma coisa que eles estão fazendo para diversão própria. Eu fiquei com essa sensação no final e achei que contempla tanto esse lado mais, né, lúdico da coisa toda, como um lado mais de ficção científica, né? De coisas que eu não posso dizer sem dar spoiler, porque é algo que se nota a partir da metade da série em diante. Então é isso, eu deixo a indicação de Boneca Russa para vocês assistirem e eu espero voltar em breve com outro episódio. Spoilers. Agora vamos dar o spoiler, né? Vamos conversar sobre os detalhes de série, porque quem tinha que ir embora já foi. Se você está aqui é porque você realmente não se importa. Então, eu achei incrivelmente inteligente a forma como eles trabalharam essa coisa da criação de várias linhas temporais e como isso sendo um glitch, um defeito da máquina. E achei um uso muito inteligente de várias dessas coisas que a gente já tem na nossa cultura pop, como algumas coisas de Matrix, né? A coisa das falhas, das repetições e tudo mais. E a coisa do Dia da Marmota. O filme, de 1993, Chama-se Feitiço do Tempo. Que é você repetir um dia a exaustão até que você aprenda alguma coisa com isso. E é interessante como são dois personagens opostos que sofrem do mesmo mal intrinsecamente, né? A forma como a série trata disso, até o livro que ela escolhe para falar. Eu fiquei muito interessada em ler esse livro só pelo fato de ele estar na série, pela importância que ele parece ter para Nadia, não tanto pro Alan. O Alan fala, oh, meu Deus, meu livro preferido, mas ele não se conecta tanto com o livro assim quanto Nadia. Eu achei ela uma personagem melhor construída e mais rica nesse aspecto, porque a gente tem uma oportunidade de conhecê-la mais e os traumas dela são mais antigos. Não dá nem pra falar de traumas mais profundos, não. A gente não sabe onde começaram os traumas do Alan, né? O foco é nela, na verdade. E outra coisa muito bacana que eu gostei é, se você observar, a maior parte das narrativas que falam de histórias de mortes e que essa morte, ela tem algo de sobrenatural, ela tem algo que atravessa, que abre uma passagem, abre uma brecha para outro mundo, porque a história das linhas temporais, a gente pode considerar, sim, que é um outro mundo, né? Um universo paralelo e tudo mais. Inclusive, tem um trecho que ela conversa com um senhorzinho na porta do prédio de Alan, que é incrível. E os gatos estão sempre presentes. E ela tem o gato dela lá, que está presente no início e no fim da história e com a maior cara de sim, eu estou causando esta balbúrdia e eu que estou me divertindo com isso tudo, que é o Oatmeal, né? E no final eu achei muito interessante como ambos na festa ganham algo que representam a mudança deles, essa passagem, né? Que eles ficam em linhas temporais divididas por um tempo e depois eu quero muito pensar que elas realmente se unem e que é esse joguinho dos deuses que eu falei mais cedo. Mas na linha temporal em que a Nadia se cura, ela tá com uma camiseta branca. Fica... O branco é muito essa coisa do renascer. Ela está de preto a série inteira. Inclusive, estilosíssima, maravilhosa. Gostaria de poder copiar aquela jaqueta, porém eu nunca vou ver um frio para isso na minha vida. E ela ganha a blusa branca da melhor amiga dela. E ela sai com uma blusa branca de babado e tudo mais. Com uma cor que aqui no Ocidente a gente entende muito como uma coisa de pureza. Mas eu não vejo esse como sentido da série, mas como de renascimento, né? Uma coisa que é nova. E o Alan, que ele também tá sempre de cores escuras, ele ganha no final, na linha do tempo em que ele se cura, uma espécie de lenço enrolado, alguma coisa assim, com a entrega de, olha, isso aqui tem karma bom. E se conecta muito com a história dele também, porque ele... O problema dele é mais com ele, de ele se achar um fracasso e de ele achar que nada de bom vem dele. E aí vem aquilo, né? Ele tá numa festa em que, de repente, o seriado inteiro ele é escorraçado, mas, de repente, ele chega naquela festa e ele é bem recebido por todo mundo e ele ganha um presente de toma. Se que tem um karma bom. É como se fosse bem um reinício de, a partir daqui, as coisas vão dar certo. E é isso. Já analisei demais e eu quero lembrar que a gente tem Twitter e tem Instagram e vamos voltar a publicar coisas lá, que é o @despautada. E os detalhes, que não vão ser muitos, de alguma forma estarão no medium.com/despautada. Jamais saberemos quais são as condições que o episódio vai ao ar. Então até lá e até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora.